Encerramos este programa com um trecho da música Cidade, do Chico Science e Nação Zumbi. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e até a próxima. Cavaleiros